Irmãos, na graça e paz do Senhor, o pastor, quando me pediu que desse esse testemunho, eu fiquei muito preocupado, porque normalmente eu tenho dificuldades em falar, e principalmente de falar das coisas que Deus tem feito na minha vida, porque embora eu seja um homem já maduro, dos anos 50, o meu relacionamento com Deus, ele não é um relacionamento muito antigo. Eu fui criado nas tradições normais do mundo. Eu sou de Ouro Preto, nascido em Ouro Preto, natural de lá. Fui criado com todo o rigor da Igreja Católica. Meu pai, um homem boníssimo, um homem temente a Deus, um homem muito correto nas coisas, ele nos passou isso desde pequeno, que o valor do homem estava no seu comprometimento, na sua integridade, no seu trabalho. E eu convivi isso com ele muito tempo. E eu sempre tive no meu coração, por Ouro Preto, a gente ir muito à missa, a gente está sempre participando. E naquele tempo, essas coisas eram mais emergentes, eram mais latentes, porque Ouro Preto só tinha uma universidade, e na universidade tinha apenas três cursos. Tinha um curso que era engenharia geral, e os outros tinham poucos estudantes. Então, a influência de fora era muito pequena. Poucos carros tinham. A gente andava todo mundo a pé, e as mulas levavam lenha para as casas para se cozinhar. Então, assim, é um tempo muito gostoso. Mas eu, desde pequeno, Deus tem tocado no meu coração, porque aos 10 anos, eu saí de casa para ir para o seminário, eu quis ser padre. E eu passei 7 anos da minha vida no seminário. 7 anos da minha vida no seminário. E naquele período que eu passei no seminário, eu segui todos os rigores do seminário. Toda manhã, quando eu levantava, tinha missa, rezava o terço à tarde, estudava, fazia todas as coisas, mas não me lembro de ter estudado a palavra de Deus durante 7 anos, ter aberto uma Bíblia. Interessante. Aí, meus irmãos, eu escolhi um texto para dar início rapidamente a esse meu testemunho, que está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5 a 8. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Então, irmão, o que isso tem a ver comigo, com essa minha história, com esse testemunho meu? Neste período todo que eu passei, que eu logo depois saí do seminário, eu vim, me formei, fiz um curso de engenharia, e há 25 anos atrás, eu me tornei sócio de uma empresa, e essa empresa, nós éramos três sócios, e no decorrer desse tempo, a empresa tem altos e baixos, e nessa fase, a empresa começou a ter uma situação muito boa, e eu comecei a trabalhar na empresa e a ter as coisas da empresa como normalmente o mundo faz. E eu senti que era aquele o caminho das coisas. E eu vi que aquilo, que o poder das coisas que eu conseguia, estava nas forças do meu braço. Eu era o maldito homem, que acreditava no homem. E aquilo estava comigo. E eu chegava tarde em casa, eu passava as noites em negociações e sempre trabalhando. Aí o casamento foi um casamento terrível, foi uma situação muito triste, onde a esposa, que é acabou sendo a sacerdote da casa, teve que assumir o papel do marido, segurar a onda, contemplar as coisas para que o pior não acontecesse. Os meninos, já tínhamos dois filhos, a Carolina e o Dirceu, e a situação começou a piorar. A situação começou a piorar. Ela começou a piorar, como tudo piora, as coisas estão boas quanto tem dinheiro, quanto não falta dinheiro, quanto falta dinheiro para um homem natural, tudo acabou na vida dele, porque o dinheiro é o centro dele, o dinheiro é o poder dele, com o dinheiro ele compra tudo, com o dinheiro ele resolve a situação. Aí a situação ficou ruim. Aí todo mundo entrou em parafuso, os sócios abandonaram o barco, por uma questão interna eu tive que assumir a empresa com todos os ônus, com todos os passivos. E nesta época nós tínhamos 600 e poucos funcionários. E eu tive que indenizá-los todos. Eu tive que fazer tudo e eu não tinha um tostão sequer. Aí muitos amigos me aconselhavam a fugir. Arthur, você é um rapaz trabalhador, você é um bom sujeito, eu arrumo um emprego para você no Maranhão, vai para lá, conversou comigo, conversou com a Cristina, e você começa uma nova vida. Todo empresário quebra, todo empresário faz isso. E eu, sem saber por quê, sem entender por quê, hoje eu entendo, era Deus que estava comigo, era Deus que já cuidava de mim, era Deus que já me havia separado desde o ventre da minha mãe. Ele falou comigo: Arthur, você mora em Belo Horizonte, você sai de Belo Horizonte, você vai para Betim, você vai viver dentro do seu problema. Você não vai afastar dele. E eu fui para Betim. Eu mudei para Betim. Cristina largou o emprego dela aqui no Padre Eustáquio, foi para Betim, foi trabalhar no Colégio Batista lá. Nós fomos morar numa casa que o piso era de chão batido, só de cimento. Nós mal tinha as coisas básicas para os meninos, era um carro só, uma pampa para toda a família. Dirceu e eu andávamos na carroceria, Cristina dirigindo com as duas meninas da frente, e assim nós fomos remando. E eu não sei por que as coisas foram indo. Aí Cristina aceitou Jesus. Aí Cristina aceitou Jesus, Cristina começou a ir na igreja, Cristina começou a ser persistente, aí a Cristina começou a falar na minha cabeça, aí a minha sogra começou a falar na minha cabeça. E eu sempre dizia para Cristina: Cristina, o que Deus tem a ver com o meu problema? Eu criei o problema, eu não pedi a Deus orientação para fazer isso. Eu fiz, eu tenho que suportá-lo. Eu achava isso, eu acreditava nisso. E as coisas assim foram se desenvolvendo. Aí acabou eu também aceitando Jesus lá em Vila Marília, no bairro União, Igreja Batista, do bairro União de Vila Marília. E comecei a congregar naquela igreja com os irmãos. O irmão Vilela me assediou muito para que eu convertesse. E falava comigo: Arthur, se você tomar uma cervejinha de vez em quando, não tem problema, mas fica com Jesus. E assim as coisas foram desenrolando. Aí a vida deu outra volta. As coisas começaram a melhorar. E eu comecei a melhorar novamente. E aí as coisas começaram a melhorar, e eu comecei a conseguir a pôr as coisas em ordem, as coisas começaram a voltar a entrar à sua normalidade. Eu comecei a adquirir, e adquiri uma coisa que sempre foi um grande sonho na minha vida, uma fazenda. Eu sempre fui doido com a fazenda por causa das minhas raízes. Aí eu comprei uma fazenda, comecei a trabalhar, e o trabalho só me consumia, e eu fui me afastando de Deus novamente. O trabalho me consumia. Comprei uma fazenda e eu transformei a fazenda, que era um mato, numa fazenda, pela força do braço, pelo maldito homem. E depois de certo tempo, as coisas começaram a voltar a ficar ruim novamente. E eu não entendia. Depois eu fui entender que aquela fazenda era uma fazenda amaldiçoada. Ela era uma fazenda de... que lá ocorreu no passado magias, feitiçarias, lá ocorreu coisas do inimigo. E eu nunca sabia disso. Aí depois eu vim saber que trabalhos foram feitos contra a minha vida. Eu comecei a ter acidentes de morte, de ter morte. Aí a Cristina, nós falando que era crente, não era crente, não sabia. Aí nós começamos a fazer culto de oração lá na fazenda, mas sem o devido apoio espiritual. As coisas, em vez de melhorar, pioravam. Aí eu um dia, num culto, na igreja, o pastor falou, deu um testemunho que ele estava batalhando 3 anos na empresa dele, para que a direção da empresa deixasse que na hora do almoço ele pudesse falar 10 minutos para os funcionários. 10 minutos. Aí aquilo tocou no meu coração. Eu falei, poxa, eu tenho uma empresa, eu não faço nada. Eu não permito que seja, eu não tenho iniciativa de fazer nada. Eu sou omisso. Aí eu falei, mas empresa não é negócio de misturar religião com empresa, não. Trabalho é trabalho, religião é religião. Vamos deixar essas coisas de lado. Mas Deus, hoje eu entendo que é o Espírito Santo de Deus. Hoje eu sei que o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Eu não sabia disso. E o Espírito Santo de Deus foi me incomodando. Até que um dia eu chamei um amigo meu, o Inácio, aquele topógrafo que o senhor conheceu. Ele é um católico fervoroso, ministro da Eucaristia, cuida da comunidade dele. Eu falei, Inácio, vamos fazer umas reflexões aqui de manhã? Uai, doutor Arthur, se o senhor concordar, nós vamos fazer. Uai. Falei, vamos fazer. Vamos chamar uns irmãos aqui, vamos começar. E nós começamos a fazer. Fizemos a primeira vez, nada, pouca gente. E eu que ia dar a palavra inicial, eu dei a palavra inicial, falei de um Salmo 23, o senhor é meu pastor, pouca gente teve. Aí nós começamos a fazer. Nós começamos a interagir, muito timidamente. Mas as coisas, ao pouco, foram ganhando corpo. E à medida que aquilo ia evoluindo, as coisas pioravam para nós. Eu sempre fui um homem muito zeloso com o meu trabalhador. Eu sempre tive muito cuidado com ele. Apesar de todas essas dificuldades, eu nunca deixei de pagar o salário. Eu nunca deixei de pagar um compromisso para o meu trabalhador. O meu trabalhador, quando ele chega em mim e ele tem uma dúvida e reclama, eu faço opção pela reclamação dele, não pela minha, que eu acho que eu tenho direito. Porque eu acho que isso para mim não significa nada. Eu quero que ele fique satisfeito. Sempre tive isso. E as coisas começaram. E eu comecei a ter acidentes nas obras fatais. Acidentes que funcionaram, morriam dentro da vala. E nós somos zelosos com a segurança. Nós temos engenheiro de segurança, nós temos técnicos que andam nas obras. Eu não entendia, mas como que aquele foi acontecer com ele? Ele é o mais experiente, era mais o coisa. E acontecia. Eu tive acidente de mecânico, foi passar de trás de uma máquina, o rapaz engatar a ré e passar por cima do mecânico, e matar o mecânico. A coisa começou. Aí assim, e nossos cultos, as coisas começaram. Eu falei, gente, como isso pode acontecer? Como essas coisas podem estar acontecendo? Nós estamos aqui falando de Deus, o tempo está piorando. Nós estamos lutando e as coisas estão piorando. Aí a Cristina chegou para mim um dia e falou, Arthur, eu quero que você mude o nome daquela fazenda. Aquela fazenda, ela não pode ser Nossa Senhora da Penha. Aquela fazenda vai chamar Fazenda Esperança. Aquela fazenda é a esperança de um dia melhor para aquele povo. Aquela fazenda, Arthur, vai ser a esperança da gente alcançar aquelas almas, daquelas pessoas que trabalham comigo, da gente falar de Deus para eles terem uma nova perspectiva de vida. Aí Cristina falou, eu vou obedecer. Então, fui lá e troquei o nome da fazenda, Fazenda Esperança, botei placa Fazenda Esperança, e nós começamos a trabalhar. E eu, irmãos, sem entender tudo isso, eu passava, como todo mundo, há muitos aqui podem estar vivendo a mesma coisa do que eu, você quando tem um negócio, e esses negócios aqui, principalmente de empresas particulares, acaba você sendo o dono de tudo, você tem que providenciar tudo. Hoje eu tenho 423 empregados, nessa época eu tinha 680 funcionários. É muita gente, é muita responsabilidade. Todo dia 5, no máximo, você tem que arrumar dinheiro para pagar aquele povo. E nossos fornecedores eram os órgãos públicos, o DR, as prefeituras, a Sudecap, e eles te atrasam e simplesmente falam para você, ó, não vai sair o pagamento. E você tem que arrumar pagamento. E eu tinha dia que eu saía de casa, e eu, depois que me converti, eu nunca saí de casa sem orar, eu ajoelhava na minha cama do lado, e eu saía e eu chorava copiosamente, sem saber o que fazer. Todo mundo disse que você tem que matar um leão por dia, eu ainda tinha que caçar o leão para matar. Aí eu falava, gente, o que eu vou fazer hoje, como é que eu vou fazer? E eu saía de lá, falei, Cristina, ora para mim, pelo amor de Deus, eu devia deixar a Cristina, deixava a Cristina desesperada dentro da casa, orando para ver o que eu fazia, e ia embora. Mas, aí a Carolina e o Rodrigo começaram a frequentar aqui um ministério, Projeto Adoradores, e a Carolina sempre falava comigo, pai, vai no projeto, o senhor fica aí, vai no projeto, o senhor tal, vai ouvir as mensagens e tal, e insistindo comigo, e eu comecei a vir no projeto, muito assim, sem muita fé, sem muito pôr, muita esperança na questão, e comecei a vir, sentava sempre por ali no projeto, pastor aqui tocando, fazendo, e fui sendo ministrado. Eu fui conhecendo coisas da palavra de Deus, que apesar desse tempo todo, e eu faço 60 anos esse ano, né? Então você vê, eu passei por isso todo, com 60 anos eu sou um cara novo na fé, né? Você vê assim, mas eu me alegro porque Abraão foi pai com 90, glória a Deus. Então assim, eu acho que eu ainda tá todo o tempo certo de Deus. E fui ministrado, e eu comecei, os meus problemas não terminaram, mas as coisas começaram a ser vistas diferente. Até que um dia, eu estava aqui, o pastor fez uma ministração. Ele falou sobre um pedal do teclado. Ele estava contando uma experiência dele, e o pedal do teclado, Deus tinha incomodado a ele para tirar o pedal, para devolver o pedal. Mas o colega dele tinha muitos pedais, não fazia falta. Mas, Deus, para que eu vou devolver esse pedal para ele? E ele devolveu. E aquele pedal ficou no meu coração. E Deus falou no meu coração que eu tinha que devolver muitas coisas que estavam comigo e que não me pertenciam. Que eu tinha que dispor daquilo, que aquelas coisas me amarravam. Aquelas coisas me travavam. E eu comecei a devolver também os meus pedais que tinha. E comecei a fazer esse processo. Aí a Cristina sempre me dizia que eu tinha que descansar no Senhor. Arthur, entrega seu caminho. Descansa no Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou cruzar os braços. Quem vai pagar minhas contas? Mas eu fui aprendendo a descansar no Senhor. E assim foi. Aí, irmãos, nesse período todo que eu estou contando essa história, os nossos cultos continuavam, nós começamos a reverter as nossas festividades de finais de ano, as coisas lá foram evoluindo, nós passamos, ao invés de fazer churrasco, com cerveja, com música, caipira lá, dessas músicas, rancheira, essa questão pop, nós começamos a fazer cultos ecumênicos. Aí fizemos, porque tinha católico e tinha evangélicos. Então, vou fazer o culto ecumênico. A coisa mais difícil era conseguir a liberação de um padre para ir lá. Era muito difícil. Aí eu conversei com o pastor da minha igreja, lá em Vila Maria. Ele falou, não, Arthur, nós vamos lá, vamos fazer o culto. Aí nós passamos, eu passei só levar o pastor. Aí ele levava a equipe de louvor. Aí nós começávamos a cantar lá, fazíamos os boletins. E o pessoal, aí eu vi que o pessoal começou a gostar, a aceitar. O pessoal ficava ansiosos pelo final de ano, pelo culto. E quando o pastor dizia, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, fazia uma fila no corredor, né, pastor? Fazia uma fila no corredor, aquelas pessoas vinham. Aí eu comecei a ver aquilo. Falei, gente, esse povo todo carece de Deus. Aí começou a vir. Aí Nós começamos a cada vez mais aprimorar e a fazer as nossas reuniões. Então, irmãos, os nossos problemas, eles não terminaram. Mas o modo como nós vemos hoje, nós encaramos os nossos problemas, são diferentes. Porque nós confiamos no nosso Deus. Eu passei a crer, a estar com Deus, a saber que o Espírito Santo está comigo. Eu passei a tomar opinião ao Espírito Santo. Eu passei a querer ter intimidade. Eu passei a pôr em prática aquilo que eu estou aqui estudando, aquilo que eu estou ali participando. E aí, o que acontece? Você que é o dono, todo mundo vira visão para você. Aí você tem que ter muito cuidado, porque a sua orientação reflete no que eles vão falar de você ou não. Entende? Então, na empresa, as coisas são muito coisas. Ele fala assim, como é que eu faço? Isso aqui, ó, eu fiz aqui, deu 3,8. Aí acho que eu vou pôr 6, põe 6. Se eu pôr 6, vai passar, hein? Eu falo, quanto que deu? 3,8. É 3,8, não é 6. Entende, irmãos? Aí você começa, aí as pessoas eu vou pôr isso aqui passa, eu vou assinar para o fulano. Não, o fulano não assina por ele. Deixa que o outro faça. Aí você começa a ter que mudar toda uma estrutura e as pessoas. Aí, a segurança do trabalho, ela tem, assim, todas as manhãs nos canteiros de obra, as pessoas, antes de começar o trabalho, eles se reúnem e discutem, né, Max, as atividades que vão fazer, os possíveis acidentes que podem ocorrer e os cuidados que deverão se tomar. Aí nós introduzimos a oração. Vamos orar. Antes também, depois de tudo isso, vamos orar e vamos orar. E aí você chega numa frente, a turma está orando, você vai chegar lá e vai orar para eles. Aí o irmão pede para orar, e você vê a oração do irmão, te corta o coração. Quando ele fala, Senhor Deus, eu estou aqui, a minha família está lá, proteja a minha família das balas perdidas. Proteja os meus filhos quando sair, para que aqueles homens do tráfico não venham tomá-los. São orações que a gente participa e ouve. E a gente fala, Deus, como pode? Aquele cara está ali trabalhando com você. Está no dia a dia com você. Então, irmãos, é dentro desse contexto que eu trabalho, que eu me tornei empresário há 25 anos, estou nessa batalha. Não é fácil. E hoje, com a evolução do tempo, com isso, acho que hoje eu sou um infiltrado de empresário. Eu acho que eu sou um infiltrado. Eu acho que Deus está assim, olha, vou te infiltrar ali para você ter pose de empresário, mas você é um espião do Senhor. Você vai pegar aqueles amigos seus, poderosos, cheios do dinheiro, que põe o dinheiro acima de tudo, que vê as coisas e você vai falar de Jesus para ele. Você tem dificuldade, mas eu vou te capacitar. Abre a boca, mula. Então, assim, eu espero que o Senhor faça comigo. Eu quero ser um infiltrado. Eu quero me colocar à disposição de Deus em todos os lugares que eu estiver. E, graças a Deus, que Deus tem misericórdia de todos nós, pôde ter me salvado dessa forma, porque a minha esperança é que a minha árvore seja plantada junto às águas e que vai dar fruto ao tempo todo. Amém? Glória a Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba. O Senhor está dizendo, vem sequidão mesmo, filho. Vem momento difícil mesmo, mas você não se perturba, nem deixa de dar fruto. É o testemunho do Arthur. Nós ainda enfrentamos muitos problemas. E quando a gente enfrenta junto, quando a gente enfrenta aqui o Rodrigo, que é genro do Arthur, que sabe o que é isso. Ali no nosso ambiente, a nossa família, as lutas parecem diferentes. A sequidão parece maior, as coisas parecem maiores, mas aquele que teme ao Senhor é como essa árvore que busca suas raízes junto a ribeiros e no ano da sequidão não deixa de dar fruto. O inimigo pode nos fazer olhar só para a sequidão, mas o Senhor quer que a gente olhe só para o fato de que continue dando fruto, filho. O inimigo vai dizer, ah, mas você está na sequidão. Mas eu continuo dando fruto. Eu vou continuar. E o Senhor começa a abrir portas. Venha cá, Isaac, por favor. Vamos ouvir também o Isaac.